4235, Azul. Salvador, Azul 4235. Azul 4235, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 05 nós. Vento, livre pouso, na pistão zero, Azul 4235. Azul 4235 no solo aos 41, libere a direita na minha escuta. Prossiga o táxi Alfa Juliette, portão 03. Gente, Alfa Juliette, portão 03, na sua escuta, Azul 4235. Autorizado, portão 612, chame táxi, o Oxané 6313. Autorizado, portão 6313. Oi, Salvador, boa noite, voo 1246. Voo 1246, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 10, vento 150 graus, 07 nós. Autorizado, pouso, voo 1246.

já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 a 50 graus, meia dúzia de nós, o gol 1970. Pouso autorizado, gol 1970. Ocean M6224, boa noite, número 2 para pouso, continue aproximação, aguarde informação de pista livre. Ocean M6224. Bruno 246, Juliette, portão 02. Juliette para o 02, 246. Gente, mantém o ponto de espera, Xané 6313. Gol 1970 no solo ao 50, libere a direita na Fox. Na minha escuta, prossiga Alfa Juliette, portão 09, gol 1970. Liberando a direita pela Fox Alfa Juliette, portão 09, gol 1970. Ocean M6224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,60 graus, 05 nós. Teve pouso no zero, Ocean M6224. Ocean M6313, visual com Airbus da companhia final do no zero. Após a passagem do Airbus da companhia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero, Ocean M6313. Azul 4980, Recife, nível 350, já aprovado. Aguarde um minuto para cobre. Ocean M2, 24 no solo 52, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa Juliette, portão 04. Direita Alfa Juliette, 04, mantenha a escuta, 624. Salvador, boa noite, Azul 4959. Na escuta, prossiga. Com Alfa para autorização, Ilhéus, ponto 40. Qual o horário do plano? Paciente da nossa EOBT 1228, poderia confirmar nossa previsão saída? Coral 1 no Bravo. Gente, Coral 1 no Bravo, na segunda campanha para 4. Gente. Ocean M3-1-3, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 1-60 graus, 0-5 nós. Ocean M3-1-3, decolado 5-4, chame o controle, 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, senhor 1-2-0-8, boa noite, chame M3-1-3. Azul 4980, cópia. Autorizado Recife, via rota Epizulu 1-7, nível 3-5-0. Decola pistão no 0, primeira curva à esquerda no perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle Salvador 120 décima 8, transponder 5003. Azul 4980, cotejamento correto, portão 01, chame pronto. Salvador, bom dia, é o 3305 da TAM, a continuação para Recife. É o 3305, Recife, nível 330 já aprovado. Prepare a subida Puca, transição Aracaju, aguardando cópia. Puca, Aracaju, aguardando, na 3305. Autorizado, chame táxi 4980. 88, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 04 nós. Tive pouso, no 88. Autorizado inicial pushback, aguardo no COF, então 3305. Obrigado, vai aguardando para a COF, 3305, autorizado pushback. O Gol no 888 no solo ao 0100, libere a direita na minha escuta. Prossiga o táxi Alfa, reporte para ingresso, táxi 6 Juliette, Gol no 888. Sim, segura na Alfa, Juliette na sua escuta, antes vai te chamar, Gol no 888. Então 3305, copia? Afirmativo. Autorizado, Recife. E a rota up Zulu 17, o nível 330. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Cuca, transição Aracaju. Controle Salvador 120.8, transponda 5005. Então, conforme a sua autorização, 330 aprovado, Terra Bravo, Romeu Fox, Delta Zulu 17, decola 10, esquerda após Cuca, Aracaju. 120.8 e 005 3305. Poderia só confirmar o nível autorizado? 330, né? Correto, chame pronto para o táxi, está 3305. Voltará para o táxi, 3305. Azul 4959, cópia. 4959, pronto, siga. Autorizado Ilhéus, o nível 140, plano Yankee, decola da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral 1 no Bravo. Prossegue via Whisky 33 e após conforme rota. Controle Salvador 120.8, transponder 5014. Autorizado nível de voo 140, plano Yankee, decolando da 10 com curva à direita, Coral 1 no Bravo, saída Whisky 33. Após, segue conforme rota do plano de voo, controle 1207-8 no transponder 5014. Correto, no pátio 3, chame pronto, pushback acionar o azul 4959. Quero informar quando pronto, puxa acionamento. Azul 4980, com 88 a bordo, turbina de 2 horas e 11 minutos, processo na Maceió para o táxi. Então 3305 ao solo. 3305, senhor. Confirmando é a torre, visual que ainda não iniciou, mantenha a posição e aguarde nova autorização. Então 3305. Vai manter a posição aguardando nova autorização. 3305. Bom, no 888, Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, obrigado. 888, boa noite. O azul 4980, autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem. O ajuste 10 no 4. Direita Índia, ponto de espera 10, 14, o azul 4980. Então 3305, após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda, autorizado iniciar no 05, chama táxi. Após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado o feedback e repassará para o táxi 3305. Azul 4980, ponto de espera, 10, pronto. Azul 4980, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1,70 graus, 04 nós. Alinha e decola 10, azul 4980. Azul 4980, decolado 06, chame controle 120.8, tem um bom voo. 208, azul 4980. Para o DAX 3305, nos meia bola, estamos com 4 horas e 35, alterna Fortaleza. Só 3305, autorizado táxi via parte 1 e táxi Sui Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10 no 4. 1014, autorizado via parte Índia, até o ponto de espera, reporte da pronto, 3305. Azul 5001, pronto, cópia. Azul Matheus, você. Autorizado Guarulhos, via rota UP Zulu 10 até Taubaté, no nível 340. Decola pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Sambo 1, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5013. 7, então autorizado via Guarulhos, no 340, via Transulo 10 até Santo Bravo Eco. Controle 120.8, curva direita no perfil da Sambo 1, Leda Mótima, transponder 5013, azul 5001. Correto, transponder 5013, portão 03, chame pronto, azul 5001. 5013, chamaremos pronto, azul 5001. O 3305 está pronto, próximo ao ponto de ferro. 3305 autorizado, alinhar e decolar. Pistão 10, vento 160 graus, 059. Conforme a linha, decola até 3305. Salvador azul 5001. Na escuta. Confirma pra gente, por gentileza, pelo nosso plano, tá? Aperzulu 10 até Ponta Alfa Índia, um bate, Aperzulu 44 Pagode. Houve operação, senhor? O plano que a gente recebeu aqui é o Aperzulu 10 até Taubaté. Eu vou chegar com o centro Recife e manter a escuta, o azul 5001. Escuta, obrigado. Salvador, boa noite. O azul 2774, estamos sem informação alfa, solicitamos nível 160 por segura. Gente, o azul 2774, aguarde cópia, o nível 160 para por segura. O senhor poderia apenas nos adiantar a saída prevista, senhor? Coral 1 Bravo. Então 3305, decolado azul no 1, chame controle 120.8, tenha um bom voo. Obrigado, bom dia. Azul 5001 na escuta. Precisa, na escuta 5001 no Brasil. Checado com o centro Recife e confere a rota. Upzulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, Upzulu 44 Pagog. Permanece o perfil de saída com curva à direita da 10. Gente, está autorizado o Aperzulu 10, Papa Alfa Índia, tem um padre, Aperzulu 44 Pagode, seguindo o perfil de decolagem conforme autorizado anteriormente, 5.1 no Brasil. direto, chame pronto no portão 03, no azul 5001. Afirmativo, no portão 01, obrigado. Boa noite, 3178, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. 3178, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 05 nós. Seja pouso na 10, 3178. Oxené 6224, boa noite, Aracaju, nível 190 já aprovado. Prepare a subida Conde aguardando cópia, portão 04. Portão 0, Conde, aguardando o restante da cópia 6224. Salvador, azul 4959 para Pulse, assinamento 43. Autorizado, chame táxi, azul 4959. Autorizado, ele informar para o táxi 4959. Então 3178 no solo, azul no 7, Libéria direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso táxi Juliette, 31178. Alfa, Juliette, 31178. Azul 2774, cópia. Cópia 2774, senhor. Autorizado Salvador Porto Seguro via rota Whisky 33, Raíra, DCT, o nível 160. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral 1 Bravo. Controle Salvador 120.8, transponder 5017. Gente, foi autorizado Salvador Porto Seguro, nível 160. Decolamos 1-0 com curva à direita no perfil da Coral 1 Bravo. Whisky 33, Raíra, DCT. 1208 o controle, 5017 o transponder azul 2774. Protejamento correto no pátio 3, chame pronto, azul 2774. No Maracuã, no pronto, puxa o estacionamento azul 2774. Oxana 6224, cópia. 6224. Autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, após primeira curva à esquerda no perfil da subida Conde, prossegue via rota Whisky 33. Controle Salvador 120.8, transponder 5016. Confirme somente o nível autorizado, o Oxenia 6224. Cotejamento correto, portão 04, chame pronto, Oxenia 6224. Federal 9973, aguarde cópia com fins no nível 360, prepare a subida Sambo 1, Leda, Mote, vai aguardando. Aguardando Sambo 1, Leda, Mote, Federal 9973. Antes da Juliette, andando. Sambo 3178, ingresso Juliette, portão 612. Juliette 612. Salvador Azul 4959 com POB 71, na autonomia 0210, alternando Salvador, pronto para o táxi. Azul 4959, autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1 e Taxiway Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10 no 4. Pátio 3, Pátio 1, Índia, o Azul 4959 está autorizado, quando o ponto de espera para ingresso será informado. Azul 5001, né, a torre? O Centro Recife acabou de entrar em contato conosco para a recoordenação da sua rota. Está reautorizado para Guarulhos. A rota será UP Zulu 10 até Taubaté, direto. Gente, UP Zulu 10 até Taubaté, direto do 009, obrigado. Correto, e permanece o resto da autorização. Afirmativo, gente. Sideral 9973, cópia. Sideral, confia. Autorizado com fins via rota UP Zulu 10, Fubá via UP Zulu 16, POSMU após DCT, o nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita no perfil da subida Sanvo 1, Leda, Motiva. Controle Salvador 120.8, transponder 5011. É autorizado com fins 360, dá para Zulu 10, Fubá, Zulu 16, POSMU, DCT. Decola da 10 no perfil da Sanvo 1, Leda, Motiva, curva direita após 208, ao controle da ilha. 0111, Federal, planejamento correto no pátio 3, chame pronto, Federal 9973. Camarada, Federal. Ponto, espera pronto, azul 4959. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós, azul 4959. Autorizado, alinhar e decolar, azul 4959. Azul 4959, decolado aos 25, chame o controle 120.8, tem um bom voo. 120.8, boa. O azul 5001 no chamou para o coxo? Afirmativo. Autorizado, chame táxi. Azul 5001, né, ator? Ok, nova coordenação. A coordenação agora foi feita pelo FMC, através do CGNA, e informaram que a rota UP Zulu 10 até Taubaté está tendo muito desvio devido a condições meteorológicas, ok? Então a gente retorna à rota anterior, UP Zulu 10, Piraí, DCT Umbarde, UP Zulu 44 até Pagog. Essa é a rota autorizada. Silêncio, Azul 90 Piraí, um Paga, Azul 44 Pagode, autorizado, Azul 450, 01, obrigado. Salvador, Azul 2774-03, to push back and start. Azul 2774, push it back and start approved, come back right for taxi. Depart taxi, Azul 2774. Oi, Salvador, o 723 está na... Xadrez, baixou e travou. 1 no 723, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Obrigado, Xadrez, o posto. Para o táxi Azul 45001 no Lanterna, Serra Brava do Papá, 4 horas e 30 de autonomia, com 1 no 4 a bordo. Gente, Azul 5001 na direita via Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10-14. 10-14, reporte pronto, Azul 5001. Gol 1723 no solo aos 31 no Libéria direita, na minha escuta. Prossiga via Taxiway Alpha, reporte para ingresso Taxiway Kilo. Gol 1723. Direita reportará o gol 1723. 2 Azul 5001 no ponto 0-0, pronto. Autorizado alinhar e manter, cabeceira 10, Azul 5001. Ali mantém 10, Azul 5001. Salvador, Azul 2774, right for taxi, you have 59 people on board, 3 hours and 9 minutes endurance, and we alternate Vitória. Blue 2774, taxi via apron 3 and apron 1 after taxiway India. Hold point runway 10, coming back ready for takeoff, the QNH 1014. 1014, clear to taxi via apron 3 and apron 1. And after taxiway India, call you on the holding point runway 10 ready, Azul 2774. O Azul 5001, autorizado a decolagem, pista 10, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a decolagem no zero, Azul 5001. O Gol 1723, prossiga Alfa e Kilo, pátio 3, remota 2, Lima. Alfa, Kilo, remota 2, Lima, o Gol 1723.